Bom dia, galera, tudo bem? Eu sou o Zabuzeta e talvez, se vocês forem ouvir esse podcast, vocês vão estranhar um pouquinho minha voz, porque o esperto aqui olhou no Audacity, onde faz a voz isoladamente, e a voz foi gravada através da webcam em vez dos microfones novos que eu comprei. Então, por isso, meu áudio vai estar essa porcariazinha, mas espero a compreensão de vocês, porque até queria regravar, mas como o podcast foi gravado na noite anterior da publicação desse episódio, eu prefiro fazer esse disclaimer pra vocês e manter o episódio assim, então peço desculpa pelo vacilo, continuo com as edições e notícias. Um abraço, falou! Seja criativo e relaxante em Bob Ross The Game. Hackgun financiado no Catarse. Seja um apoiador do Ludopedia e concorra a jogos todo mês. Fala galera, estamos começando aqui mais uma edição do Jogatina BG News. Eu sou o Excel e aqui comigo... Eu, Zabuzeta, olha só, em duplas finalmente nesse podcast de notícias. Em dupla, em ordem invertida. Com certeza, né? Porque normalmente quem apresenta sempre sou eu, né? Eu sou meio que o mitidão da parada. Mas olha só, estamos aqui em mais uma edição desse podcast de notícias, que é o podcast semanal da família Jogatina BG. Isso mesmo. Onde falamos sobre notícias relevantes do mundo dos board games. Notícias quentinhas. Quentinhas e fresquinhas pra você, direto do mundo dos board games. Exatamente. E esse podcast é um oferecimento do nosso canal de notícias no Telegram, que é o @jogatinabgnews, e também da nossa loja parceira, né, Excel? Exatamente, a nossa loja parceira, que é a Rocket Jogos, que você pode acessar em rocketjogos.com. Exatamente. E se você quiser interagir com o Jogatina BG, você tem diversas formas. Primeiramente, você tem o Twitter do @jogatinabg. Tem o nosso Facebook, que é facebook.com/jogatinabg. No YouTube você pode assinar o nosso canal, que é o youtube.com/jogatinabg. Assina o nosso canal, deixa o joinha em todos os vídeos nossos e compartilha com os amiguinhos. Exatamente. E além disso, você pode entrar no nosso grupo do Telegram, cara. Como é que os amigos fazem pra entrar no grupo do Telegram, Zabuza? Fala pra eles. Olha, você pode ter o Telegram e você não é obrigado você ter um celular pra ter o Telegram. Então muita gente pensa que, eu preciso ter um celular e tal, mas se você Exato, tiver... você pode usar no celular do amigo. Do amigo, no navegador e tal. E é um excelente grupo lá onde nós... E os nossos ouvintes e assinantes conversa lá sobre joguinhos, paçocas e muito fazemos mais. Fazemos promoções, fazemos enquetes, fazemos interações das mais diversas. Exatamente. Então entre lá no nosso grupo Telegram, que é sempre muito amor. Vamos começando aqui nosso, então, podcast de notícias, onde separamos notícias e destaques referente ao período de 18 a 24 de julho de 2017. Olha só. A gente começa com o cenário nacional, onde teve o jogo Hackgun, do Rodrigo Zanella, em parceria com a Papaya Editora, onde eles encerraram a campanha do Catarse, onde fizeram financiamento coletivo com 204%, e a previsão da entrega está para outubro. Olha que coisa boa. Mais um jogo nacional financiado, cara. Exatamente. E você chegou a dar uma olhada sobre as mecânicas dele? Não, eu não... Infelizmente eu não consegui aprofundar nas mecânicas dele, mas uma coisa nele me chamou de atenção logo de cara. Cara, eu não consigo olhar pra essa imagem dele, do logo, do Hackgun, e não lembrar de Hearthstone, infelizmente. Não, isso, acho que eles falaram isso. E também Hackgun, ao contrário, é mágica, né? Uhum. E lembra os bonequinhos do Magic, aquele jogo de PC, tá ligado? Exatamente. Teve também a editora Retropunk, que lançou a pré-venda do sistema de RPG baseado em Hora da Aventura. Olha só, que coisa boa. A editora Retropunk, que lançou Gangster de Retro City, lançou Skate Pro e muitos outros jogos aí, então tá entrando também nos podcasts. Cara, e uma coisa deve ser dita, essa capa deles do Hora de Aventura Roleplaying Game me lembra muito um Katamari, cara. Que nossa, é um fim empurrando todo mundo ali, correndo pra cima da caroço. É um Katamari. Cara, é muito, muito legal. E essas foram as notícias do Brasil, a gente vai lá pro mundo, né? A gente vai pro mundo, cara? Quem que vai pagar a passagem pra gente? Nossa galera lá no nosso padrinho. Não, pera, não falei nada disso não, gente. Opa, opa, opa. Escapou alguma coisa aqui? Pessoal, aqui é a Jéssica. Eu tô passando aqui pra falar de algo que os meninos esqueceram de comentar no episódio. É sobre o programa de apoiadores do Ludopedia. Pra quem ainda não sabe, no dia 18 do 7, a equipe do portal Ludopedia lançou um programa de apoiadores. Essencialmente, uma campanha de crowdfunding mensal, onde você pode apoiar com diversos valores. 10, 20, 30 reais, todo mês. E além de ajudar a manter a Ludopedia ainda melhor e ganhar badges exclusivas, você concorre a jogos todo mês. O primeiro jogo a ser sorteado é o Mash Mansion of Madness, segunda edição. Se você ficou interessado, o link vai estar aqui na descrição do post, beleza? Mas olha só, vamos começando aqui então as notícias do cenário internacional. Excel, traga a primeira notícia. Primeira notícia que vem direto da Cryptozoi, que ela vai lançar agora no dia 26, ou seja... Quarta-feira? Exatamente, na quarta-feira. Na quarta-feira da semana, o Train Heist, que é um jogo cooperativo de 2 a 4 jogadores, né? 2 a 4 pessoas, que teve uma campanha no Kickstarter em 2013, cara, olha isso. Sim, eles aproveitaram pra fazer o relançamento dele aqui. E nesse jogo você controla cowboys que tem que parar um xerife corrupto e seus comparsas que querem assaltar uma pobre locomotiva. Exatamente, e o preço dele tá estipulado em 45 doletas. Um preço médio, né, pra jogos, lançamento. É o preço disso aí. A gente vai ver mais preços aqui dos jogos também que anunciaram na sequência. Aproveitando em anúncios, a Kumini anunciou 2 jogos. A Kumini é o Gabe pra minha carteira, sabe? É. Kumini anuncia, minha carteira chora. Sim, a carteira já começa a pular ali do bolso, sabe? Tipo, pular na tela, né? Mas ela anunciou 2 novos títulos. Um que é a nova versão do jogo Dojokun, que tá previsto para esse ano, onde os jogadores controlam um dojo e precisam treinar seus atletas. Só que ainda não tem valor nem data, só tá estipulado pra esse ano. O outro jogo que a Kumini vai lançar ainda em 2017 será o Meeple War. Uhum. Trata-se de um jogo de controle de área e alocação de trabalhadores. Cara, e a capa dele é fantástico. Parecem uns mechas meio medievais gigantes atacando um vilarejo. Eu fiquei interessadíssimo em ver esse jogo funcionando, cara. Ó, uma coisa que a Kumini, né, que acho que pra mim, eu acho que você deve concordar comigo. Os jogos deles têm capas maravilhosas. O acabamento vai vir no mínimo excelente. Capas maravilhosas, que as artes são sempre legais. Uhum. E miniaturas, né? Como sempre. Sempre. Tem mais um anúncio da Kumini, sim, né? Sim, lógico. A Kumini, né, em parceria com a Mandu, anunciou o Banana Bandits, um jogo de 2 a 4 jogadores de combate em busca de posição de chefe dos Bananas Bandits, que vai sair no dia 28 de julho por 30 doletas. Esse jogo, a Kumini tá pegando muita parceria com outras editoras pra lançar, acho que no cenário, pelo menos, norte-americano. Esses jogos aí, tanto que ela também em parceria com a Ankama, que publica Crossmaster. Exatamente. Ela anunciou um jogo chamado Gang Rush Breakout. Que é um jogo que de corrida com máfia de 3 a 5 jogadores e tem umas miniaturas de container. É como se fosse uma ponte onde você passa e você tem todo o interessante dos jogadores. O mínimo que a gente pode esperar são miniaturas espalhadas por todo o tabuleiro. E o preço lá fora vai ser de $75. Um esse jogo vai ser um já mais salgadinho. Um jogo mais salgadinho. Exato. É um jogo mais no preço do Mansion of Madness, que é 90 doletas lá fora. Mas eu acho que o valor de produção dele é grande por causa dos componentes. Depois você pode até dar uma olhada. Assim espero. E sendo componentes, a gente já sabe que vai ser aquele de se olhar e falar: tá bom, pega meu dinheiro, vai embora. Vamos continuar aqui as notícias. A editora espanhola Meridiano 6 anunciou um jogo chamado Beduin. Que é um jogo de 2 a 4 jogadores, controle de área e gestão de mão, previsto para esse ano ainda. Previsto para 17, mas eles não anunciaram nem data nem valor específico ainda para esse jogo. Sim. Richard Garfield, o nosso querido criador do Magic the Gathering, Android, Netrunner e King of Tokyo, está trabalhando em um jogo novo. Esse jogo é chamado de Carnival of Monsters. É um jogo de draft e coleção de cartas, para variar. O cara não gosta de jogo que trabalha com carta, né? E ele vai ter uma campanha no Kickstarter ainda esse ano, onde ele vai lançar mais informações sobre esse jogo. Diz as más línguas que o cara, onde ele mexe, ele gera bons frutos pra empresa que ajudou ele. É, bons frutos principalmente pra ele, né, também. É, também, né. Meu Deus, o cara ganha algum dinheiro. Exploration é a nova e primeira, na verdade, expansão anunciada pro jogo Not Alone e vai ser publicado pela Stronghold Games e vai adicionar novas cartas de caça, sobrevivência, só que ainda não tem valor nem data anunciada. E ele traz um sentido, ele finalmente dá sentido pro nome do jogo, né? Porque agora ele não tá mais sozinho, agora ele, exato, tem uma expansão. E a editora Ninja Division, olha que nome maravilhoso, ela anunciou o Rainbow Knights, os Cavaleiros do Arco-Íris, para o último trimestre de 2017. É um family game de velocidade e destreza de 2 a 6 jogadores e ele vai ter um preço médio de $20. Ele parece até mais um brinquedo se você ler a caixa, né? Porque realmente, é uma caixa de brinquedo de criança e é aquela arte bem gostosa e bem atrativa, né? A editora italiana David Ghiocci, conhecida pelo Bang, né, anunciou um jogo chamado Three Secrets, né, Três Segredos. É um jogo cooperativo de investigação de 2 a 8 jogadores. Olha só, já sabemos que no mínimo divertido esse jogo deve ser. A Fantasy Fly Games publicou mais um preview para apresentar os investigadores de Whitehall Mystery, o jogo que eles estão prometendo que vai chegar arrebentando tudo. Sim, é um jogo que continua, é o mesmo universo lá do Letters from Whitechapel, né? Uhum. E vai ter mais novidades aí com esse jogo em breve. A IDW, a editora, anunciou que irá fazer jogos com os personagens da Nickelodeon. E o primeiro jogo vai ser Splat Attack, um jogo de times sobre jogar comidas nos adversários. Nada mais temático que isso, né, cara? Cara, eu mal posso esperar pra ver quais vão ser esses jogos que ela vai lançar, principalmente pra rever os personagens tão queridos da Nickelodeon, né? Pegar ali os Rugrats, Hey Arnold, Rocket Power. Eu tive pouco contato porque com esses personagens só os que passaram no SBT mesmo. É, tanto que a maioria, acho que só o Ernest, não sei se é aquele último ali. Os castores pirados, o Arnold e os Rugrats, os anjinhos. Sim, os anjinhos só que eu lembro. E tem Bob Esponja, né? Estão pronto! A melhor personagem da Nickelodeon. E na sequência nós temos a Mayfair Games, que anunciou Food Chain, um card game de animais de estimação que são predadores uns dos outros. Animais de estimação não, desculpa. Animais que são predadores uns dos outros. E o jogo funciona naquela mecânica famosa já de pedra, papel e tesoura. Esse jogo, infelizmente, ainda não tem nem data de lançamento, nem o valor pelo qual deve sair. Exato. E o outro título anunciado pela editora foi o Run Bunny Run. É um jogo que já era de 2015, que ganhou uma nova edição com arte nova na capa. E é um card game de um jogador contra todos os outros, né? O jogador vai controlar um coelho que vai tentar fugir dos lobos, né? Um jogo bem simples. É, já vi algumas reviews interessantes sobre ele. Sim, ainda sem o valor da nova versão e nem data pra esse. Na sequência, nós temos um jogo baseado em um mangá e anime antigos maravilhosos, que é o Robotech Ace Pilots, que vem pela editora SMG. Um jogo competitivo de dados e rápido de ensinar e jogar, segundo a própria empresa. Ele tá previsto para 2018, mas ainda não possui valor estimado. Seguindo a mesma temática nesse anime, que é o Robotech Attack on the SDF-1, ela também anunciou um título nesse universo, que vai ser um jogo de batalha e gerenciamento cooperativo de 1 a 6 jogadores, previsto para 2018, só que ainda sem valor anunciado. E o designer Fredman Free